uma vida de amor e dedicação ao seu semelhante. Então a disciplina é fundamental. O Espírito André Luiz nos diz que se você não acredita no poder da disciplina, observe um carro sem freios. Na primeira curva, provavelmente ocorrerá um acidente. Mas a disciplina mais importante, nos diz o Espírito Samuel, são três também. A disciplina do pensar, orai e vigiai os vossos pensamentos, a fim de não cairdes em tentação. A disciplina do falar, que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação, como nos ensinava o apóstolo Paulo. E a terceira disciplina, a disciplina do agir, fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Vemos, portanto, que a disciplina é fundamental, mas não tão importante a disciplina do horário, nem da assiduidade. Em Brasília, nós temos muita dificuldade porque as pessoas viajam muito e nem sempre podem comparecer com a regularidade que gostaríamos às casas espíritas. E o problema da pontualidade foi analisado pelos Espíritos Superiores no item 333 de O Livro dos Médiuns, mostrando que os Espíritos verdadeiramente superiores não se restringem à pontualidade excessiva, que eles prosseguem o quanto for necessário no socorro aos necessitados. No atendimento na Casa Espírita, Chico Xavier varava as madrugadas para atender aos infelizes, para entender as mães que choram. Então é muito importante, sim, a pontualidade, a assiduidade. Quando o companheiro chegar atrasado, em vez de olharmos com recriminação, com condenação, o que vai prejudicar o trabalho espiritual, porque os nossos fluidos perderão qualidade, vamos olhar para aquele companheiro que chega atrasado e lhe dizer com todo carinho: meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. É o mesmo fato visto pelos olhos do amor. E o monitor deve chegar ao final, em particular, como nos ensina Jesus, e dizer: fulano, nós temos percebido que você tem sempre se atrasado, você está com algum problema, o que é que nós podemos fazer para ajudar? Você gostaria de mudar de horário, de turno, de dia de frequência na Casa Espírita? Veja o mesmo fato visto com os olhos do amor. Mas o que é que a gente faz? A gente olha com condenação e ainda coloca o